égorgeurs à droite, les étrangleurs à gauche, et leur élection, leur temps d'élection. Então vá, começamos esta. Começamos logo com a... Notícia do dia. Notícia do dia. Qual a notícia da dia? Não, não. Então. Não, a CGTP cancelou a marcha da ponte. Cancelou? Cancelou. Ou seja, o braço de ferro todo, no final... Ufts. Foi perdido pelos papais da CGTP. Então, como diz aqui, é, a CGTP cancelou hoje a marcha da ponte de 25 de abril, que tinha marcado para este sábado. A central sindical deverá fazer ouvir o seu protesto com uma concentração em Alcântara, Lisboa. É do outro lado. Ah, mas então se eu for fazer, porque não fico. Não, a questão, não vão atravessar nenhuma ponte. E a ideia era atravessar uma ponte. A preferência é aquela, não é? A ideia do CGTP era atravessar a ponte 25 de abril, em Lisboa, cortar a ponte e atravessá-la de Almada Alta, do lado da margem sul do Tejo até Lisboa. Houve algumas propostas do governo em. Quando abaixo diziam também. Que aquela ponte não era segura, porque o segurança não daria para fazer naquela ponte. E as propostas era, seria para fazer na ponte de Vasco da Gama, que tem 23 km de distância numa ponte. E que começa num deserto na margem sul e acaba noutro deserto na margem norte. Perderia todo o significado de estar a ponto 25 de abril, que é uma das principais pontos de entrada em Lisboa, de entrada e saída de Lisboa. Então eles agora marcaram um protesto só para Alcântara, para o lado já em Lisboa. Pois, em Alcântara também tem uma ponte, sim. Será que também tem uma ponte? Alcântara tem uma ponte. Não, eles não vão fazer em ponto nenhum, eles vão fazer só... Mas em Alcântara tem uma ponte. É não, não, não, tem em Alcântara uma ponte também através do Tejo. É ponte 25 de abril? Não, tem outra. Não tem, não. Então tem lá perto. Quer dizer, tem... Em Porto tem três pontes. Tem a Vasco da Gama, tem a 25 de abril, depois tem outra, uma muito antiga. Uma copinha, mas também através do Tejo. Mas não é em Lisboa. Digo eu. Mas é um braço perto. Já se esperava um bocadinho de calma. Pois, não sei, eu cheguei a pensar que a coisa estava... Que eu cheguei a acreditar. Eu estou agora a dizer isto, mudou um bocado lá em baixo, já estava a dizer que era impossível, já tinha sido na capa do Avante. Pois, não sei, não. Eu quando comecei a ver faixas, já com questão profissional, ou seja, por tempo, a não sequer a coisa, pensava que eu ia mesmo. Mas eles só, pá, os gajos têm um medo terrível do... das coisas que nos fazem da mão, não é? E ali no caso, o dias que eu vou baixo ali no caso, a questão que se passava era que basicamente o Ministério da Administração Interna tinha que alguém se responsabilizasse se aquilo desse merda, não é? Sendo que os gajos, mas eles propuseram outra vez fazer o quadradinho à volta da malta mal vestida e mal cheirosa e que eles identificam como sendo perigosos. Tinham 1000 gajos, a CGTP tinha 1000 gajos preparados para fazer segurança à manifestação. Havia mais seguranças do que manifestantes. Tinha, se calhar mais segurança a CGTP do que os polícias. Tinham já acordado fazer um corredor de emergência para ambulâncias, não sei o que mais. Tinham já acordado não deixar passar a manifestação toda junta, mas indo levar as várias coisas mais devagarinho, não sei o quê. E... Porque assim, mas um gajo tem para depois... Cortar não se metem 5 pés, não é? Agora, a sensação que eu tenho é que mesmo a própria malta mais apoiante para a CGTP vai ficar profundamente desiludida com esta decisão. Porque eu tenho visto muitos comentários de nem pensar, desistir, não, não, não. Até porque eles alimentaram esta decisão. Alimentaram muito com o 5 pés, não é? Vamos fazer. Independentemente de... Será que a intersindical ainda está a pensar fazer um percurso ao contrário? Tudo o que peste em Alcântara, de repente eles foram a ponto para o mar. Não, opa, é... Não é nada que a CGTP não nos tenha habituado a andar lá a fazer, não é? Sempre aquela brincadeira do... Nós estamos aqui, nós estamos aqui os trabalhadores, como aconteceu no Ministério há pouco tempo aqui no Porto, em que Claro, claro, são das pessoas trabalhadoras, mas podíamos qualquer pessoa que venha aqui a estar trabalhador. Exato. É, o sindicalismo em Portugal passa muito por isso. Para mim é quase uma segunda segurança do Estado. Os gajos estão a mandar. Eu acho que a CGTP e a UGT são um dos principais responsáveis hoje em dia por... Espera aí, temos aqui mais uma notícia. CGTP mantém manifestação na Ponte 25 de Abril, mas dentro do autocarro. Uhul, maneira automobilizada. CGTP cancela a manifestação na Ponte 25 de Abril, mas vai atravessá-la dentro do autocarro. Pá, vai o Armélio Carlos com algumas cafunhetas dentro do autocarro, atravessar o ponto, não é? Com os seus camaradas de... Os autocarros já estavam tratados para dia 19 e que vão transportar os manifestantes, vão concentrar-se em Alcântara, Lisboa e depois atravessar a ponte. Sentido inverso, possivelmente em marcha lenta. Esta é a resposta alternativa da Central Sindical à proibição de Miguel Lacerda. Espera aí, eles vão ao contrário. Bem, ouviram-se. Eles ouviram-se e lançaram a notícia. Então, como eu consigo, mas estava a dizer, e acho que continua a ser ainda mais alternativa agora, a ser tanto a CGTP, tanto que a UGT, todos os intersindicais em Portugal, são os maiores responsáveis. Mais do que a polícia, mais do que o governo hoje em dia em Portugal, essas duas intersindicais são responsáveis pela manutenção do Estado caótico e do Estado apático em que a sociedade ainda não está. Por ações dessas, afinal, a mania vai ser ao contrário. Vai ser concentração em Alcântara, autocarro para o mar. Porquê? Peraí. Os autocarros já estavam apertados para dia 19 e vão transportar os manifestantes, vão concentrar-se em Alcântara, Lisboa e depois atravessar a ponte, possivelmente em marcha lenta. Esta é a resposta alternativa da Central Sindical à proibição de Miguel Lacerda. Eu já tive mais alegres que os primeiros que eu faço. Pois é. O que é que já? Já ouviram o Jorge a dizer e resolveram fazer. A mim que não ouviu. Em autocarro. Em autocarro. Conseguem esvaziar a coisa duas vezes. Uhum. Sim. Eles são finos. Ah, são finos. Eles são finos. Nem sei que liga, nem sei que faça, nem sei que fio. Ou seja, a primeira reação que eu pensava que a CGT ia ter uma proibição era um total. Mas depois cheguei a achar que não era caduca. Os rapazes... Estavam cheios de creio. Então, e no corpo, a malta agora enquanto os aliados tivessem a caminhar para a minha vida? Eu acho que sim. Fico olhado também, só não, a malta, se calhar, sim, pode ser. É sério, quando estou a comprar, devem atravessar a polícia de metro. De metro. Ou seja, vai apertar a metro? Vai apertar o metro. E então eles estão à espera de quantas pessoas para atravessar no caminhonete? Ou vão andar em vai e vem? Também tinha isso, já tinha mais tudo. Vá. Nem sei. 50 cilindros, volta lá dentro. Isto é tão triste que chega a ser cómico. Hã? Pois, eu não sei o que é que eles fazem. Mas eles querem levar toda a gente para lá, para tocar para o outro lado. Não era para lá e depois para quem, marcha lenta? Não é só para lá, não é? Acho que é só para lá, não é? Marcha lenta. É, só para lá. E também dá para perceber o nível de protesto que os sindicatos são dispostos a fazer em Portugal, não é? É um dominante. É. Do ponto de vista da pela fora, é o que tem contra um orçamento de Estado que está aí à porta. A prometer cortes de pintura e mais alguma coisa. Prometer mais miséria cada vez mais. Hã? Mas quer se queira, quer não, digo eu, na minha teoria da conspiração, isto é sempre uma decisão política, não é? Uma decisão de... É tecnicamente um atentado contra a liberdade de manifestação. E a resposta de um presidente da comunidade ser essa também é assim. Não se explicar. Pois é isso, ou seja, é o eu continuo sem perceber desde quando é que neste país tem que se pedir uma autorização para fazer uma área. Nunca tem que se pedir uma autorização, mas aparentemente, de acordo com esse decreto do Salazar, há a possibilidade, não, ou seja, de ser proibido, que é diferente de pedir autorização. Tens que informar. E os gajos normalmente dizem que. Normalmente não, normalmente tomam um registro da coisa e organizam lá o aparelho, os cortes de trânsito, deixam que acham-se melhor a gestão do cidadão. Mas aparentemente, vai com esse decreto que faz para nos encontrar, o governo pode proibir. O decreto é sempre todo assim. O decreto aparentemente também não tem tudo no passivo. E agora podemos também consultar quem é que deu os pareceres negativos. Eu estou a ver aqui. A Luz ao Ponto é um parecer negativo. A Luz ao Ponto é o quê? É uma empresa privada que gera as portagens das duas pontas. Se aquilo estiver parado com pessoas a passar, não ganha dinheiro. Não há lucro. A Luz ao Ponto proíbe aquilo. Quando foi a EDP, provavelmente a EDP para fazer a subida lá, deve ter investido bastante. Na Luz ao Ponto, não. Um dos parceiros é isto. O outro parceiro é da PSP. É do governo. E o outro parceiro é da segurança da Porto 25. Mas deve ter lá um grupo das seguranças que disse que se calhar era melhor não acontecer aqui ao Rio. Pode ser. É, são parceiros ridículos. Pois são, é sério. Uma coisa. Sim, quer dizer, aceitar como vale o parceiro a concessionária, os gajos que ficam a perder dinheiro, porque para eles não podem cancelar nada, não sendo a carros a passar. É óbvio. É lógico. Eu, se não vou perder dinheiro, eu tento conseguir. E depois, pronto, é que aquilo seja um pesadelo operacional para a polícia, claro que sim, que é uma mulher que vê que aquilo, uma praça. Não ia ser provavelmente simpático para a polícia, não é? Ah, e tu tens aqui uma coisa ótima, com muita porcabaca. Sim, pois, é. O primeiro-ministro diz que gajo cai a seguir, não é? Sim, mas cai com sangue ali também, não é? Cai com uma bala de borracha. Que deixa uma coisa. Pois, mas é que esta questão teria sempre mesmo tamanho, não é? E eu vou tentar que era desta que veio. Ficava o pé, que não vai ter que pôr. Ah, ainda bem que eu não disse. Cívicas, por exemplo. Ok. Sim, se pensares em fazer, se pensares em fazer friamente, então vai lógico. Eu não estava à espera disto, depois do circo todo. Pois é, não, claro. Não é mesmo a fazer a cena. Pá, eu quando ouço a primeira vez o Hernani Carlos a dizer não, vamos fazer a mesma, eu até fiquei lá o AB final. É, com, é o que ele diz, eles estavam mesmo para fazer, ou seja, eles imprimiram as faixas, fizeram os cartazes. Eu quando a primeira página do Avante, meu, o que é isto? É que eu agora estou com alguma curiosidade em saber a reação dos fiéis. E estamos a continuar a defender a tens que ouvir, pois, tens que ouvir a justificação da CGTP, vai ser a justificação deles. Não é coisa de mim, parece também. Pois sim, também é verdade. Pois afinal tinha sido um senhor que não tem nada a ver com não sei o que é, que do livro espontânea vontade tinha mandado a comunicar. Olha, a CGTP cancelou a ponte. Vai fazer a marcha como está. Dá o autocarro. Do autocarro. Dá o cantra para a marcha ou do autocarro. Sério, eu conheço, acredito. É sério? Sai em Alcântara. Em Alcântara, volta um metro. E marcha lenta. Mas vão para o mar. Para o mar é mais velho que o mar. Mas quero saber de volta a casa, está certo. E pagam portagem, não é? Claro, para o Alcântara. Ou seja, o Alcântara ainda fica contente. Pois não, é a imagem do dia, acho que sim. E a gaja só apresenta a corte. A gaja só apresenta a corte e seria uma foda certa. Eu só apresento a corte, eu gostava até ao seguinte. Depois eu tenho que ter um pouco mais. Estava a protesto. O que é que aconteceu? São os pôneis de merda. Não, que eu estava a textos. E porque era meio pequeno. Ora bem, temos aqui a nossa amiga. Oh raios, então eu passei a noite a desenhar cartazes de apoio com pontos e agora já não servem para nada. E alguém diz, servem, mas dentro de autocarros. É uma manifestação disfarçada de visita à Fátima. Porque eu tenho muitos pés do PCP, da CGTP, como meus amigos do Facebook. E estou a ver se vejo reações, mas eu acho que a malta ainda deve estar em estado de choque. Por isso ainda não vejo. Estou à espera da reação oficial para saber. Pois, para saber o que é que eu me diria, para saber como é que estamos ainda se fosse, se a gente é preparado, que o bate em estado de sol e o caralho no meio da ponte, ainda tinha a sua graça. Agora sim. Pois já aparentemente também é discutível o que tem de voltar aí mesmo assim de dias. Sim. Que a legalidade do decreto também é discutível. Mas aparentemente é um decreto de 1931, da ditadura, que permite que por razões especiais de segurança e ou não sei o que é, o governo possa proibir uma manifestação que normalmente em situações normais não precisa sequer autorização. Para a Constituição dos Poderes tem e este decreto contraria a Constituição. Mas apesar disso ser sempre negado, mas supostamente para fazer uma manifestação, perguntar-te onde quer que seja, vão ter que ir ao governo. Sim, sim. Mas a mesma coisa do Brasil também tem esse artigo na Constituição de que é livre manifestação, mas teve dois jovens agora em São Paulo que foram presos porque eles estavam filmando. Os manifestantes derrubaram o carro da polícia e botaram fogo no carro. Eles estavam filmando, eles foram presos e continuam acusados de incitar, né, a violência e estão sendo enquadrados numa lei que é de 1983, que é a Lei de Segurança Nacional. Diz que eles são qualquer distúrbio, ameaça, qualquer ameaça à segurança nacional pode ser preso e assim, o julgamento dessa lei, o julgamento é feito por um tribunal militar. Não pela pessoa que milita, mas que ficou dois jovens. Não, aí tá virando um escândalo lá, acho que eles vão acabar sendo soltos, assim. E agora em São Paulo, o estado de São Paulo, que é o segundo maior jornal de lá, que é o estado de São Paulo, está divulgando várias notícias de que um grupo criminoso organizado, que é o PCC, Primeiro Comando da Capital, estaria planejando se infiltrar nos protestos para atacar a polícia, estaria planejando sequenciar o governador. Um monte de mentira. Um monte de mentira para justificar que a polícia de repente se matar algum manifestante era do PCC. Claro. Porque já está preparando o terreno para ficar cada vez mais. Afastar pessoas da manifestação. Está cada vez mais repressivo. Ah, já que tem criminoso no meio, agora está justificado a repressão violenta. Pode, a repressão é. Aí tu como tira da classe média da rua, contra um oito povo da rua. Então tu já não tem nada a tirar da classe média, já. Limpeza estudada. Mas não tá funcionando muito bem. Então, tudo que a mídia está tentando fazer, atacar o Black Bloc, atacar o anarquismo, blá blá blá, no Rio continua, a galera continua indo pra rua. Não tá mais caindo. E tem havido daquelas, uns dias de ataque, né, direto, casos. É, a polícia do estado do Rio, a justiça do Rio, pediu 20 mandatos de prisão, de busca e apreensão. Prisão não. De busca e apreensão, de entrar na casa das pessoas, pegar todos os documentos, computador, etc. E aí, 6 pessoas foram presas. Porto Alegre, eles entraram no moinho, mas faz um tempo, não tem. Não. Ah, foi 1 de outubro, né? Semana. Aqui no Rio foi tipo ontem. Aham, no Rio foi no estado do Rio. Porto Alegre foi no moinho e depois foi mais assim, né, de estado. Daqui a pouco chega a vez de São Paulo. E ainda no Rio, o pessoal não está assistindo o texto de hoje. Foi? Tá, eu vou fazer uma coisa que eu acho que vocês vão ficar, que não tem nada a ver com nada. Turistas garantem que cerveja hidrata tanto como água após o vestido. Essa é uma boa de Valo. Essa é uma boa de Desculpa lá. Fico bravo, mas tá, também é começar a ir buscar essas leis antiterroristas e não sei quantas para justificar uma questão maior e assim passar por cima das regras tradicionais. Já tem a lei de terrorismo tramitando, que ainda não foi votada, aprovada, mas vai ser. Vai ser, porque vai ter a cópia. E vai ter fazer isso, porque agora a próxima vez uma... E aí a lei de antiterrorismo... Vai ser lei marcial? A lei de antiterrorismo, basicamente, qualquer coisa é terrorista. Pois, você é, claro. Qualquer coisa que nos agrada é terrorismo. É tipo, está bem, olha, tudo enquadrado naquilo. Ou seja, do Ed Abrange é do Brasil. Mas aqui não tem a gente. Olha como é ridículo. Nós temos as cenas que ficam aqui, mas não tem a ver com isso. Teremos as caixas de salário. Mas depois centenas de pessoas. Centenas, é só que deve falar pela parte. Existem centenas de lugares que deixam de salário. Claro. Não, mas faz isso. E, Mandeto, agora segunda-feira não chegou a dar mandato nenhum. Então, eu tinha um boato de que ia ter novos mandatos, mas não aconteceu nada. O Pedrinho olhou, eu também dei uma olhada hoje, não há nenhuma notícia. Porque havia ideia que era 70 mandatos. Pois, se calhar que eu não sei se tornar público. Pois, se calhar também acho que pode ser por aí, não é? Mais do que ser propriamente um boato, a questão de ter tornado muito público. Então, foi a minha versão em São Paulo e o Rio, pelo menos. Deve ter outros estados. Não, começou agora, estou vendo. Foi só 6 horas de diferença, né? São 4, quase 6 horas lá fora. Estava marcado assim, começou a concentração. São Paulo, fecharam uma avenida. Foi. Manifestante de grupo que eu morar. Mas não é à noite, é na saída do trabalho. É perfeito, para a cidade inteira. E as pessoas estão saindo do trabalho com a postura. Quando o prefeito de grupo para uma moradia tentaram invadir a câmera de São Paulo. Eles foram congelados com os policiais militares. Tentaram invadir a câmera de São Paulo? E não conseguiram? Não, porque a polícia não deixou. É que no Rio chegaram a invadir a câmera. Mas agora... São os demais de prazer de caralho. É que no Rio tinha muita gente, não tinha conseguido. São Paulo era 1.500 pessoas. Eu não tenho noção nenhuma das coisas. Em São Paulo, no dia 25 de outubro, que é na outra sexta, está sendo chamado um grande ato mesmo, do MPL, que é o movimento que começou todo lá, né? Eu faço isso. E teve um grande ato no dia 25 de outubro. Esse ato. É nacional? É nacional, mas. Eu acho que esse ato vai ser bem grande. Se a coisa não vê nada antes. Né? Pois, não fizeram agora os 347 milhões. A coisa tá maluca. Sabe por que a coisa tá maluca? Porque assim, antigamente tinha manifestação, tinha os grupos lá organizados, seus líderes e tal, era só ir lá e prender o líder e já acabou, né? Pois, agora claro, é o tipo, você não sabe quem prender, é cara. É o machetista, agora é o machetista. Se prende 10, tem mais 50, né? Se prende mais 50, tem mais 200, né? Tem essa foto, tá vendo, viu? Aqui ouvintes da rádio queixar-se do ruído de fundo, pá, eu não consigo melhor de tudo. Quem é que? Pois é, é anónimo. Ah, é anónimo, é anónimo. Mas não consigo melhor. Opa, temos pena, não dá melhor do que isto. Eu sou a nossa voz. E é isso. Eu não sei se a malta traz mais assim. Tem uma coisa que a Clara lembrou que é importante também. No Rio, a manifestação de hoje, o Ministério Público e quem mais? Não, a Polícia Civil. O Ministério Público e a Polícia Civil iam filmar as ações da Polícia Militar hoje. Então tem uma pressão maior na Polícia Militar para eles não serem violentos. Teoricamente estão sendo filmados, vigiados. É um avanço. Mas eu duvido muito que. Explica mais a luz, que nem tem que filtrar, se calhar. É, aí você filma, legal. Aí você faz a denúncia e os policiais são julgados pela própria polícia. Sim, pode. Você super complicado. Tem uma estatística que o tribunal da Polícia Militar que julga os casos de. Os casos de policiais são denunciados, 90% dos casos julgados lá. São de uso de maconha. Não é um policial de praça, um policial de baixo escalão, que está na vigília, foi pego pelo policial de alto escalão fumando maconha durante o trabalho, e os julgamentos. Tudo que se julga lá é isso: uso de maconha. 90% dos casos julgados é de uso de maconha. Pois, abuso da autoridade. Abuso da autoridade, isso não existe. Isso não existe? Eu falei fazer o que você pede, não quer abuso da autoridade? A autoridade, não sei se a palavra autoridade. Olha no Rio. Que tá ligado a algo. Olha no Rio, Avenida Rio Branco. Claro, é o nosso Rio. É Avenida Rio Branco. Mas isso é na nossa cabeça. Avenida Rio Branco. É uma novidade. Não pode ser, gente, que fecharam com o pé. Eles estão bem colocados, né? Mas eles estão bem espalhados. Não, mas sim, sim. Isso confirmou. Porque eu estava na rádio. Não, isso confirmou-se. Sim, sim. O quê? A partir de 600 euros, por exemplo, não li. Não li. Ninguém ganha 500 euros. Mas era só um público. As pensões de sobrevivência. É isso que ias falar. Ok, não ia falar, ia dizer que estou baralhado. Pronto, as pensões de sobrevivência é outra questão. Veio o Sr. Paulo Forte. Amém. Deus seja o louvado. Dizer que não se pode mexer em quem precisa de dinheiro para viver e então só cortam a partir de 2 mil euros por acumulação. Ou seja, tu recebes a tua reforma e és viúvo e a reforma da tua mulher, as duas juntas, dá 2.550 euros. E esses 550 euros são cortados. Mas é assim, para mim é sempre a velha questão. Porque há quem já tenha vindo dizer, 2 mil euros já é muito diferente, 600, não sei o que, não sei o que mais. Mas é sempre a velha questão. Há muita gente que neste momento está a sustentar filho, está a sustentar neto. E se calhar 2 mil euros não é tanto dinheiro assim. Não, é um sítio onde vai ficar sempre, não é? Sei, depois com esta técnica do primeiro dizer que é a partir de 600 euros. Aí eles dizem depois que. Depois diz que afinal é a partir só de 2 mil euros e até já parece fixe. Pois, até parece giro, não é? Isso. Mas o Paulo Portas disse que foi. Ai, como é que ele disse? Epá, que foi uma tentativa de denegrir o Estado, porque o Estado não queria fazer isso aos velhinhos. Tem todo um registro. Mas a tática é sempre essa, mas não é uma medida assim muito melhor, fazer-se todo. E depois, para ter um bocadinho menos mal. Mas é, todos os funcionários públicos vai ter uma chapadão de caráter, até porque já há gente que já tem 10% de fora. E vai levar com mais 10% de tudo. Acho que uma ideia, acho que é 12%. O quê? O primeiro corte? A fila de pescado. Não, é 10. Posso dizer de ponto seguro. Mais. O aumento. Exatamente. É 2. Pois 2 era dia de entrega. Foi entrega, foi. Supostamente a marcha famosa era para combater as pessoas. Como sempre, o orçamento fiscal é mudado por um jogo de futebol. Muito Portugal ganha. Mas a culpa é que os jogos de futebol coincidem sempre com a data do jogo de futebol. Para ti, estás a ver o Portugal Luxemburgo, que é seguro. Que é seguro. É minimamente seguro. Pois, eu não sei. Ou seja, isto é o famoso aprofundamento das pessoas. E hoje a senhora, a ministra da Justiça, se eu não estou em erro, que é uma senhora que não sei porque tem sempre que dizer, não que tem nada a ver com a área dela, veio dizer que se por acaso o Tribunal Constitucional chumbar alguma coisa, que não faz mal, porque eles têm alternativas com toda a certeza, mas que era melhor o Tribunal não chumbar, porque senão vamos ficar em maus lençóis com a Troika. Ou seja, ela pareceu que assumiu que sabia que algumas das medidas que eles estão vão ter problemas. Os senhores não têm juristas à beira deles quando estão a fazer o orçamento. Mas também é coisa de tentar esticar a corda. Mas na realidade é porque o Tribunal Constitucional tem dito. O Tribunal Constitucional tem dito que as medidas são inconstitucionais. As medidas têm continuado a andar para a frente. Tem que ir à volta. Houve algumas que. É só isso, tem que ir à volta. Mas é que eles têm à volta, têm inimigo. Tem. Não, tem. Há coisas que têm que ir à volta. Ou seja, eles conseguem sacar de volta direito, têm que ir sacar de volta. Posso, vou. Em vez de irem rodeado em volta. Mas tem. Agora, também é isso. Eles estão cá sempre. Esta semana toda. Completamente. Diariamente. Mesmo a dizer que vocês não deixam passar a culpa de ir ao aeroporto. O que faz com que também as pessoas se virem contra o Tribunal Constitucional. Mas o que também desvia um bocado depois da discussão vai ser a questão da constitucionalidade das cidades, que é. Que é um bocado negativo, não é? Que é um bocado negativo. Então. É um processo, não é? E é um processo ideológico. É um processo ideológico. Está a lutar sempre na ideologia, está por trás desta medida, está sempre nesta merda, se é que funciona ou não. Claro, aqui o problema que não é se é constitucional ou não, é a culpa da ideologia que chegaste com um motivo. O que é? Isso aqui no completo. E a ideia é condenar as pessoas, não é? Completamente. Cada vez mais. Cada vez mais que as pessoas completamente desesperadas, que já não sabem mais para que lado é que é direito. E eles continuam a cortar, alegremente. Sim, mas que é uma boa altura para começar a ter atualizar o discurso. Pois, não é uma boa altura para desistir de uma passeata no campo. Não. Por exemplo. Sim, por exemplo, mas mesmo nós que tomamos café e que temos cerveja, os nossos pais, os nossos cafés, sim, pessoas. Sei lá, eu hoje fui tomar café e estava lá uma velhinha, que não conhece esse tema assim, mas vai ser sempre a mesma. Só está a ler o jornal de notícias. E é aquela desgraça do dia-a-dia. Pá, se calhar nessas alturas eles vão aproveitar para ter uma conversa mais com um tipo de sensibilidade. A cena é que mesmo nessas conversas consegues chegar do é à frente. Ou seja, não é o discurso está radicalizado na sociedade. O discurso está radicalizado na sociedade, não quer dizer que a priorização do discurso esteja presente na sociedade, mas o discurso está radicalizado. Quer dizer, o eres bloqueado por todos é uma frase que tu dizes tranquilamente a qualquer tasca e nota no atual também nos pode entender, não é? Ou até pior. Pior, não é? Pior. E isso já tem sido um processo também que se sente nos cafés e tem que ser um processo que agora, como é que daí depois passa para é o que eu volto a dizer, não é? Como, se calhar este assunto aqui do campeão agora vai ficar mudando mais pessoas, não sei se mas. Eu acho que este discurso até era radicalizado. Mas é difícil que seja feito. Acho que um dia não tem muito que ser feito. Claro, mas o que é bom é aquilo que eu sabia, que era a taxa de crescimento, que é o outro, que era tentar. Naquela desculpa que o governo tem, as pessoas não. ataques são mal. Mas eu acho que as pessoas estão a achar muita piada a cena de atravancar o ponto que estão a atacar. Para atacar? É, o CGTP parede. Não é? É isso. Estão a achar piada. Uhum. Não despeio, não partes aos fundos. Respira fundo. Estou sempre as pessoas. É o Arménio, o polícia não está muito bem. O que é? É o Arménio. Arménio, a polícia não nos faz mal, Carlos. Aliás, o nome aumentado é Arménio, por isso não nos faz mal, escurinho, cara. Escurinho, cara. Era um dos enviados do STM, era o escurinho. Oh, cagando na vida. É muito a pé. Aquele escurinho que vai na ira. Entrar-nos a pé. Olha, vocês ouviram que o presidente de Angola cortou as relações estratégicas com Portugal? Parcerias. As parcerias estratégicas. Acho que foi trabalho de Portugal. Chateou-se com uma cheia de pá! Pois, eu não gostei nada. Eu não gostei nada. O que é cortar as relações? Não, é de não. Tá, para mim vão pôr a mão. Uma coisa que era parceria. Ah, uma série. Parceria económica. E foi. Não. É mais ao contrário. Há de orçamento, não sei, tem que ficar muito. É engraçado, considerando que tudo o que é que eu disse, tanto de negócio. Completamente. Ah, mas os amigos, ele deve continuar a deixar lá estar. É, quer dizer, isto é uma... Eu não faço ideia, não faço mesmo ideia do que é que eu... Mas se isto é uma chantagem do... Havia altos dirigentes onde eles estavam a ser investigados pelo Ministério Público Português. E essa coisa que se fez tudo, havia uma chefe, que foi a Angola, lá numa reunião. Uma rádio, numa entrevista a uma rádio. Numa entrevista a uma rádio, pediu desculpa. Estarem a ser investigados. Estarem a investigar angolanos. O nosso ministro de Justiça estrangeiro pediu desculpa por estarem a investigar pessoas que supostamente disseram que iremos cá. Depois pronto, mas se chegou cá, depois se não chegou cá, que é uma própria... Toda a gente a pedir a demissão do homem e não sei o quê. Até o Marcelo Rebelo de Sousa... Não, até o Marcelo Rebelo de Sousa pediu a demissão do homem. É muito difícil, os angolanos elogiaram no Egrão, mas não sabem que havia falta de cultura. É isso. Então, se calhar, já vai acabar a estudar. Para resolver o problema. Sim, claro, vai haver um problema diplomático. Por causa de uma desconfiança que os senhores poderão, eventualmente, ter roubado qualquer coisa. Então, é muito mais importante. Mais milhão, menos milhão. Sempre que as empresas estatais não vão, não vão comprar tudo. Tudo, pois é isso, é isso. A parceria estratégica não deixa de existir. Nada parece muito transparente, não é? Já foi mesmo. Aquilo não tem também que não tem muito transparente, não é? Não, por exemplo, com a obra. Eu não quero dizer que não se não. As parcerias estratégicas. Olha, do orçamento eu visto mais alguma coisa sem ter os parques. Mas esta coisa deles cortarem. Esta coisa deles cortarem os salários assim tão vento, não é? A partir de 600 mil litros, tem muito a ver com uma tentativa desesperada de fazer as pessoas aderir àquela coisa das rescisões, que eles não estão a conseguir de forma nenhuma atingir os níveis que queriam ter atingido de pessoas que rescindem os seus contratos. Cortando, as pessoas começam a pensar 20 mil vezes se não valerá a pena rescindir. Outra vez! Eu vou saber o que eu quero dizer. Mandam-te trabalhar na mesma? Não, não, morro mesmo. Ah, mal, tá. Pois ainda vai subir, até quando eu chegar, se eu chegasse, já está no sistema e quando eu chegar aos temas, já estão a minha cena, grande luta na ponte de Brasil contra a segunda da idade da reforma para o 96. Eu também sou uma que eles não vão ter comigo. Deu para. Vamos ver como é que eles não sabem. Insonorizado. Ah, pois, e do Orçamento de Estado também é esta brincadeira dos prémios até 10 milhões a quem participa a ajuda. Ah, pois é, isso agora é fixe, é um sorteio. É fantástico. Então eu vou recordar o meu equipe para o Paulo. Exatamente, é um espetáculo lá. Peraí, que eu vou. É uma música ali. É, o Estado continua o sorteio. Para quem pedir faturas, não é? Há um prémio, ou seja, tu pedes faturas, tu vais lá e depois exprimes-te um papelinho. Vai para uma tomba. Não sei se é assim, espero. Pelo menos um circo natalizante, uma tomba. Uma menina organizada, é um coro de igreja atrás e tal, e vai sair. Quanto é que sai? Até 10 milhões. Ah, 10 milhões? O governo propõe a aprovar um regime. Pois, claro. O governo propõe a aprovar um regime que irá criar um sorteio específico para a atribuição de um prémio às pessoas singulares com o número de identificação fiscal associado a uma fatura. Ou seja, a sua faturinha vai para dentro do seu povo, não é? Pois, é um dia muito bom, está, para ter mais pedido, vai para a sua vara. Para ter mais pedido, vai para Em termos anuais, os prémios não podem ser superiores a 10 milhões de euros. Despesa que tem de ser inscrita como despesa no orçamento de Estado ou então de ser abatida à receita arrecadada com o IVA. Patatel. Pois está, orçamento. Claro. É que eles pensaram, isto é giro, eles pensaram em descer o IVA nos restaurantes. Não baixam o IVA nos restaurantes e fazem um prémio para a malta. Sim, então vai ser do IVA para a malta da hotelaria. O governo não mexe no IVA. Ter carro a gás óleo vai ser mais caro em 2014. Epá. Esta diz de respeito. Vai ser caro, vai. Eu tenho que começar a fazer isso. Espera aí. Taxa adicional em sede do I. Pois, para mim, eu só tenho problema na análise de orçamentos, que é aquele que está muito baixo. Sempre caralho. Pronto, é uma taxa adicional. Aquelas palavras. Com matrícula posterior a 30 de junho de 2010. Posterior? Sim. Junho de 2007, não é que é mesmo assim, viu? Está-se bem? Está-se bem. É o carro novo, então está a ter explodido, eu acredito. Multas dos transportes, que é o fisco. É dado a desconto no IRS, pois é? Não. É um fisco? A sério? O fisco vai passar a cobrar as multas dos transportes. O fisco. Lá. Ah, mas eu já tinha prometido este ano, no início do ano. Mas peraí, mas o tamanho do Porto não tem capacidade. Mas a Metro do Porto não é uma empresa. pública ou privada? A parte pública é o que é diferente entre os que mundo se pagam. Privada, quando vai vir, quando vai voltar, está lá. É o que foi questionado. O governo convida funcionários públicos a trabalharem a tempo parcial. Trabalhadores que aceitarem ficam isentos de corte salarial geral. Ah! Geral, mas claro. Claro. Claro. Oi? Foda-se. É só para que vejam de ser. Os são muito estúpidos. Continuam a pegar os pedidos de Natal e do Adesso. Os pedidos de Natal e do Adesso. É suposto pagarem agora em novembro, não digas nada porque eles podem sondar e cortar, está tudo a ver. Eu não vou pagar, por aí, eu não sei. Eles dizem que sim, opá, mas eu... Próximo já. Opá, mas eu preciso que eles paguem ainda. Não vão pagar. Vão, vão. Entrada de mais agentes na PSP e GNF só com autorização das finanças. Isso, mas não são bons. 198 milhões de euros para a cultura. Quanto? 198 milhões. E pior que ele tinha para a cultura, vai ser bem encaminhado para o objetivo. Claro. Para a feira, para o hotel, para o hotel. Mais de metade do corte na despesa com pessoal é no ensino básico e secundário. Nós outro dia estávamos a falar da cena do acesso à universidade no Brasil. Sim. Essa aqui está igual. Pois está, está. A questão dos sociais da pública, e na pública tens até o 12º, até antes de entrar na faculdade, tens um ensino de merda, literalmente. Sim, sim. Em que não tens a mínima base de preparação para nada. Só que vais à privada, estás lá com grandes notas, com grande ensino, e entras na faculdade pública a tua frente, que é onde são as melhores faculdades, são as públicas. Então é a mesma lógica. Enquanto quantas foram menos, enquanto as vossas contas menos é que foram, não sei. Deve ter mais de 7 dias, foram. Mas talvez que a vossa mínima não é popular, não me tirava que a vossa cidade é para cá para tu só se tiveres um limiar de pobreza. Então, um limiar de pobreza, só se tiveres um limiar de pobreza. Nos casos excepcionais que vão, recebem mais de 68 milhões que valem a partir. Não é propriamente dinheiro para cada estudado, se não tem que trabalhar. Governo quer isentar polícias da autorização das finanças para a contratação de serviços. Serviços que a polícia tenha de contratar, do tipo tradutores e que os vizinhos, já não precisam de pedir autorização às finanças para os contratar. Serviços externos às forças policiais não tem que ter agora... não tem que ter autorização das finanças para fazer contratações. A polícia pode contratar à vontade. Os outros ministérios podem contratar. Exatamente. Como aquelas coisas que não podem fazer. Exato. Eram coisas que faziam obras. Sim, sim, sim, sim. Então, melhor é isso que nós usamos. Autarquias vão receber menos de 70 milhões de euros. Idade da reforma passa para os 76. O que é a REN? Alguém sabe? Pronto. Privatização da REN será concluída em 2014. E os 70, não é? Para isso, privatização de 70. Pois. E agora é verdade que não falam. Não é igual a China. Serviço Nacional de Saúde com menos 300,4 milhões de euros. Na saúde, e na educação, não se nota mais esta calculada ideológica de conseguir passar tudo, seja transformar a educação pública numa coisa investida, com turnos brutais e sem condições nenhumas de muita gente, porque a educação privada seja melhor e depois ainda por cima pagando um cheque de ensino de uma criança à malta para quando estivemos e na, nas turistas, fazendo pontos de visitação à força, já não era tão completa. Sim. Pois é, isso é e fiquei eu a saber, e essa coincidência de certeza, que uma das administradoras era aqui do Hospital da CUT, que será agora, sei lá, se calhar, o Hospital da Literatura aqui do Hospital. A senhora ligou para ele, só que conseguiu, se calhar, digo eu, também tem essa velocidade. Quem é a Lina Beleza? Pois tão pequenininho. A Lina Beleza, até eu sei, a Jorge. A Lina Beleza foi uma senhora ministra da Saúde, que matou os quantos hemofilos. Não matou. Ah! Não estava presa, mas estava presa e não era... Olha, não vamos ter... A senhora matou, só que... A senhora, quando era ministra da Saúde, eu fui no carro, estava ali sangue, que era lá... Ou seja, é bem fixe quem tem uma pessoa que tem uma sensibilidade, mas é a sensibilidade também de quem lida, se calhar, com a cena. Com a cena, concretamente, não só no abstrato. Comparado com o que se passa em França, onde a Frente Nacional já é o maior partido. Isoladamente já é o maior partido. Em princípio, terá 21% de eleitorado, mas que em sondagem já é o. Estou a falar do Le Pen. Em compensação, na Dourada na Grécia foi ao chão. Foi ao chão, mas. Estava nada, pelo menos. Não, porque disse que foi na polícia. É triste, é triste. Pois é, pois é, não sei, vamos ver o que acaba com o nosso filho. Temos uma grande coisa, não sei. Temos, aliás, o braço de Deus. Eles são bem? Esses jogadores são que as pessoas que voltam muito a uma aula que voltam muito a uma aula. Quando estão com uma parte de uma aula, uma grande parte de uma aula, uma grande parte de uma aula, era só que estava muito a uma aula, uma aula, uma aula. A grande base de apoio deles era o horário. A grande base de apoio. Pois, pois é tal coisa. Um espaço, o outro vai roubar o emprego nas pessoas. Claro, as situações de miséria extrema levam a este tipo de situações, não é? Depois vem esse discurso fácil de um gajo que vai roubar o emprego. Claro, pois. As pessoas acabam por ser a solução mais fácil. E eu fico dizendo que fazemos passos para vir atrás desse discurso. Ou seja, de vez em quando arranjar uma reclamação. Claro que eles também dão desajeito. Enquanto podem ir, não sei quantos votar, não são eles. O senhor da Lula de Malia é do bom ano. Mas a questão dos gajos, e não neste caso mesmo, como se chamava o presidente da Lula, que foi ele, tem uma viagem à direita nesse sentido de xenófobo brutal, mas quando o pano estava a partir, não? Exatamente, exatamente. Porque, dizer, a escolha dele foi dessa merda, desses jogos de votinhos, não é? Foi. Vocês são os vocais comandando o comitão e está igual a nova. Assumir um discurso desse é enraizar esse discurso da sociedade, não é? Quando o Estado pode. Eu acho piada haver portugueses a virem dizer, ai, estamos bem, e os piores fazer cá também, exportar os imigrantes todos e não sei o quê. Quando tu tens. Pois é isso, mas é estúpido. Porque são chineses. E porque são europeus, não é? Só o facto de serem europeus. Os portugueses também, que há um livro, nós depois sabemos integrar os outros, não. Pois, sim, isso existe. Os imigrantes são todos maus, menos os portugueses. Porque o português chega lá e deixa de ser português. O português faz tudo em França, ou a dar o meu imigrante em França, os índios nunca tinham ingresso, mas claro, é o português. Porque o imigrante é um clássico, é exatamente este, que agora também vem da África para cá. Agora está disposto a fazer um trabalho mais barato, claro. Para as condições mais caras. Ou seja, isso que se passa aqui, passou-se na Alemanha, para ter muito tempo com os viagens de imigrantes que queria falar. Sim, sim. Mas há uma falta de memória local aqui, mas mesmo numa proporção direta agora, sem contar com a imigração dos anos 70, não sei quanto, mas numa proporção direta agora, esse discurso do mandando os estrangeiros embora, que implica o resto da medalha, que é bem a tugalhada toda que está no mundo para cá, afundava. Completamente. Afundava isso. Era o caos. Está tudo imigrado, há uma geração inteira maior parte dos meus amigos está... Tchau. Está mas é mesmo em termos de comportamento, eu tenho a França e o discurso é nós sabemos comportar à la France e os outros, os que vêm da África, não sabem, não conseguem adaptar-se às regras da sociedade francesa. Mesmo, opa, a maior parte da malta que vai, muitas vezes é muçulmana e não sei o quê, e então tem para eles, os hábitos deles, e o facto de eles continuarem a viver a cidade e não passarem os seus hábitos franceses, para os portugueses é o mesmo que não respeitar o facto de estarem em França. Aí nós estamos em França e temos que respeitar com franceses. Do outro lado, há um sul-africano que eu conheci, que eu, quando disse que eu era português, o homem fechou a cadeada para o destino também. outra gata de calor. É uma fama que não está tão espalhada como isso. Bem, eu tenho um professor que diz que... Pois em França, esse processo de estar lá as cigarras tem sido também os movimentos. Exatamente, ou seja, exatamente nessa passagem que o Sarkozy tem de endurecimento dos principais que vai ter um tipo de. E morre muita gente a fazer a travessia para o contrário, no final da mãe. E eu olho para o mundo, não devem andar aqui muito longe do Rio de Janeiro. Olha a cabeça de mim, porque a parte da gente tenta até passar a nada, o caralho do final da mãe, para estar em Inglaterra, é a versão que ocupa a família. Que há medidas que a família se começa a integrar na União depois. Mas a família tem que também é muito complicado, porque se calhar ali é dias e tempos na Romênia, em que o nível de problemas são da família cigarra, não é? Porque tem que ver que o tipo de imigrante com medo, o tipo de imigrante que este vai, ele vai estar, acho que está ali muito difícil. Como tem o imigrante com medo, está cigarra. Vai e faz uma vida diferente. Não sei. Até existe um partido que tem direito para ser assim. Thank you. virar a direita. E a direita foi uma coisa que foi mais formal. Não ia arrastar as coisas, ou seja, é que... E a justiça fechou as fronteiras. O que é que agora, já o governo vai ter uma justiça de direita, o PS é não direita, não é? Pois é isso, não é? E mesmo assim, como que eu fiz, eu já ouvi a Espanha, então, não sei. Sim, é a questão de ouvir, de ouvir, de ouvir, e a CNR não é muito, por exemplo? Tem 3 mil e tal de horas. Qual foi? Não. Não, não, não. Para o Mike? Houve 3 mil lá, amigas, portanto. Pois, já estava com quem vai chegar, com quem vai chegar, com quem vai chegar. 3 mil e tal lá, amigas, que estavam no CNR? Sim. E voltaram de fuzilamento, não? Sim, não, era esta hora, sim. A Assembleia da Polícia, sim. Sim, não sei, não sei. Mas não sei, os gajos são, eles são. Porque o PNR é um partido que nunca vai dar nada, foi um partido. Não sei se é um partido. Não tem ninguém no jeito, não tem ninguém que está a falar. O amigo deles vai estar a tirar um pouco de direito. Está bem, mas o amigo deles, não sei, é um melhor assistindo. Não é para dar uma partida, é o mais machado, não sei. Os gajos já estão a fazer agora. E acho que não sei isso. E acho que tirou um concurso. Acho que ainda não sei, mas vai ser um gajo que mesmo que saia, o mundo não vai dar nada. Tirou um curso de direito, senhor. Está bem, mas é, ou seja, não é para isso. É só para não tornar a ser preso. Não é para isso. Tem muito mais medo assim de um pão de porco. Claro, claro. Sim. É político, não é? É, mas tem muito mais. Qual parte é político? O meu problema com o PNF é poder passar o valor da nada. Não é dos gajos tomarem controle dessa merda, mas terem um braço armado. Um braço armado. Do partido que não se vê, o PNF tem um partido. Sim. Tem um partido que não gosta de dar a isso. É um partido que não tem nada a ver. Nem sequer é um partido que está a ser um direito, como disse na OVAN. É um partido que não tem nada a ver. Um grupo de nazis gays, assumidamente, e que a perfeição eram os homens loiros, altos, olhos azuis, gays. Os que não fossem gays já não eram perfeitos. Opa, não, isso é longe, ainda não percebi, mas eu acho que não. No mundo ia-se estrego, o Mário Machado, um gajo de mais protegido, é a figura branca. Estava no Brasil, no tráfico de mim. Pois, a minha figura se agora é que... Claro. Vem que ela agora é que... Exatamente. É, mas é isso. Já tens a pouco trabalho. É este... Este é o que não foi assim. Mas eu também estava à espera de que fosse capaz de ser uma coisa nesse sentido de pensar em umas coisas estúpidas, mas que não acreditavam que estavam a estar bom. Cabo já está sonho, temos tempo para frente, mas que não. Temos muito tempo, não temos muito tempo para frente. Pois, não sei, não é? Tinha assim muito tempo, não é? Temos tempo. Logo, temos, por exemplo, quais é? E esta é um passo mais importante. Sim, pois, tem quatro passos para ficar aqui. A parte? Não é? Então, mais de fazer. Aqui também tem essa questão, eu acho que neste momento o mundo vai sair de cá. Pois, cada vez mais, nós temos a gente a sair e não vai entrar. Ninguém quer entrar aqui neste momento. Portugal, só mesmo assim os malucos que vêm para cá para é mais deitado para falar. Pois. A malta está e quer uma panalheta o mais rápido possível. Até imigrantes que estavam cá e que agora estão a começar a vazar. Gente que está cá há anos e anos e anos e que tem a oportunidade para se calhar. Muitos brasileiros, por exemplo. Pois, não é mas isto está a ficar insuportável e portanto o portão é sempre baixo para cima, não é? Claro. Quanto mais baixa é a condição, mais insuportável a coisa é. E por baixo estamos os autoridades, os ambientes, a nossa mais segurança. Tem uma nossa porque aqui já tem uma crítica, tem que ser a canal melhor para o público. Vamos todos num barco com os todos. Sorry, sorry, sorry. Claro, claro, claro. É só porque tem mais digital. É um bocado digital, não é tão mal como o sítio. Pois é isso, ou seja, ainda é lógico que é um bom sítio para fazer. E o software de seguir. E assim, o foco vai para a Itália e não dá para todo mundo a ficar em Itália. Continuar a subir a Europa, para chegar a Santo Domingo, a Inglaterra, a Alemanha, etc. Quando se passa a viver em África, assim, vai em aldeias. Pronto, não tem uma qualidade de vida em Santo Domingo, porque tem um pé, assim, ficamos por cá, cá, para a vida da Europa, vendo a educação, vendo a beleza, as coisas, para a gente, e a gente, para chegar a Itália, e a gente, para a gente, já não tem. Pois, é um mito de elaborado também, não é? Pois. É um mito de não é o sonho americano, é o sonho europeu neste caso, não é? É uma merda. É uma merda, e que é tudo um... São tudo pobres. Se calhar ficava melhor lá no terra. Pois. Pois, também. Pois. Cerveja melhor que a água. A cerveja hidrata tanto como a água depois de muito exercício físico. Oh, é só meio exercício. Isto é só meio exercício. Ah, se tem bom, se não, não tem bom. Ah, dá bem, dá bem. Mas vá, então. Não estou a ver muito bem. Até está mais bom. Deixa eu só passar uma câmera. Aqui no Brasil, do gajo que assaltava, o gajo estava com uma câmerazinha, assalta a moto, estava um polícia a ver tudo, o gajo ia sacar a pistola e o polícia dá três tiros e mata o homem. Vocês não viram isso? Não, na verdade ele não morreu. Aí não morreu? Ele levou um tiro no estômago, deu uma perna, foi operado e não morreu. Mas... Não é a primeira que foi de notícia que vem assim, um bandido bom andando de moto. Na loja de São Paulo, o cara tá andando de moto com um capacete com uma câmerazinha. Aí, por coincidência, outra moto, outros dois caras de moto pararam pra soltar ele, pra soltar a moto. Aí ele tava de dois. Um dos caras pega a moto dele e monta. Aponta uma arma, o cara deve da moto, tomando fixo. O cara, o acidente não sabia, sobe em cima da moto. O outro cara deve mandar a primeira moto, da moto que vieram de lá e sai fora. Nisso, o que o cara não sabia é que tinha um policial no carro a paisana. Ele estava na vista, mas estava guardado, mas ele vinha um carro normal, estava no carro. Então, lá por acaso, aí o policial sai e aponta arma pro cara. Aí não dá pra saber o que acontece. Dizem que o policial aponta arma pro cara e mandou o cara se entregar e o cara tirou a arma pra baixar no policial. Aí o policial deu um tiro na barriga e outro na perna. E aí o cara que estava filmando chega pro policial e fala assim: obrigado, policial, obrigado. O cara vai precisar roubar a inferno agora aqui. Sai fora com a moto. Só que aí isso gerou uma maré de exaltação da polícia, assim. Ah, tinha que acontecer isso todo dia, bandido bom, bandido ouro. Acho que tem uma câmera de filmar e a polícia estava lá por acaso, a paisana, não sei o que, assim. É que eu um bocado ali mesmo. É, mas assim que vai ser. O problema é que o Covid não é tanto problema. O problema é a exaltação que se faz da polícia, que o cara que mate é um ladrão, pega. Supostamente mata o cara e acha que a polícia tem que fazer isso mesmo, que ele está roubando e tomar tiro e morrer. Como se, ou seja, a violência para acabar com a violência. Não faz sentido. Ah, quando é assaltante, então eu vou matar o cara que ele resolve. Então parece que matou um bandido, mas é que não é tudo isso. Não tem problema com isso. Mas aí está gerando um puta debate sobre isso nas redes sociais, sobre a questão da violência, né? Eu não sei. Mas sei que de dado que eu tenho, assim, ele varia muito de cidade para cidade, de bairro para bairro. Né? Mas é uma coisa que é dada é que a polícia militar de São Paulo mata em um ano mais do que teve de morte na guerra do Vietnã. Só isso. É, eu vi uma outra pergunta que a mulher da polícia de São Paulo, né? Mata um ano mais do que a polícia dos Estados Unidos. Do país inteiro, é verdade. A polícia de São Paulo mata mais que a do Vietnã. O cara em um ano mata mais que a polícia dos Estados Unidos inteira, que é uma polícia que já é violenta. E aí, porque é uma coisa meio curiosa, meu Deus, né? Assim, alguns anos atrás, poucos anos, 5, 6 anos atrás, teve o Tropa de Elite, dois filmes, primeiro. Veio o Tropa de Elite, que é um filme que mostra toda a corrupção policial, toda a violência policial, tortura, etc. Mas que é filmado de uma maneira que o policial é quase um herói. Então acho que foi a pessoa saindo lá do cinema aplaudindo. E muita gente fez tatuagem do BOP. E aí o BOP virou, nossa, mania nacional. Aí passou um tempo, chegou agora esse protesto de junho, e teve uma certa inversão. Né? Como os protestos foram muito violentos por parte da polícia, e agora, a polícia é violenta com os pobres desde sempre. Mas os protestos foram muito violentos da classe média. E aí, passaram a ser não gostar tanto da polícia. Né? E aí agora, você está tendo no Brasil os jovens odiando a polícia e sendo corajosos. Derrubando carro, botando fogo no carro de polícia, atirando no motor na polícia, coisa que até 4 meses atrás era absurdo, imagina. E aí agora, só que a opinião pública, em geral, continua com essa mentalidade de que tem que matar bandido. Bandido tem que ser morto. E aí vem esse vídeo agora e realça de novo esse cara. Como é que você está no grupo de dados? Não, o pior é que não foi no grupo de dados. O vídeo é meio. É câmera caseira mesmo. Foi, é uma coincidência. O que é proposital é a mídia colocar esse vídeo como destaque e passar para todo mundo. A mídia agora tem um discórdia. Como eu falei, a mídia agora está fazendo propaganda de que o PCC, o Partido Feminino, está se infiltrando nas manifestações. Tem até já notícia de que eles estariam se infiltrando no Black Bloc. É para justificar a violência policial contra o Black Bloc. Foi? Aí esse vídeo vai atalhar, né? Olha como é que é. No Brasil é um negócio que é assim, né? A galera que é a favor da polícia matar bandido, eles falam assim, direitos humanos só para humanos direitos. É uma mentalidade muito Ora bem, está a haver um aproveitamento, digamos, da parte da organização da outra manifestação, da Tiquinho do Ruxa Troika, do tipo, os da CGTP não fazem, mas nós fazemos. Nós somos maiores. Não vão para a ponte, mas vão ser eles que vão para ter esta lista toda e tal. Da parte dos PAs, a sensação que eu tenho é que realmente é isto não é o futuro, a gente só vai dar para o carro. Pois, até porque mais okay. Amigos que aquilo é 5 km. Pois, claro. É melhor. Até melhor. Pois, até claro, até melhor. Uma carreata, exatamente. Uma carreata. Como olha, essa palavra é disso mesmo. Eu não sabia. Ela está a provar aqui também. Está provadíssimo. Uma carreata, senhora. Pai, eu neste momento acho que vai haver confusão na verdade. Mas acho que a gente até pega nas pessoas, não é? Tem gente que tem que ver também, não é? Tem que ver também, não é? Tem que ver toda a gente, não é? Como é o também. Tem que desmobilizar bastante. Mas estamos a falar ali de milhares de pessoas, não é? Tipo, dezenas de milhares, de milhares. É isso, ou desmobiliza bastante e consegue controlar a coisa. Pois, ou então não é uma caminhonete que chega, não tem muito tempo. E enfim, não sei. Eu acho que eles estavam com este filme todo da segurança, eu acho que agora sim pode haver problemas de nível da segurança. Pois, não sei. Não, pá, a gente também foi para cá. Claro, não foi mesmo, foi para cá por cima das pessoas que estavam aqui. Sim, sim. Pacificamente. Uma mãe fala a CGTP em cima da ponte. Não acontecia nada. Mas eu também acho que a gente tem que ter a PSP. Não vão andar entretidos os tranquilo. Era tranquilo. Dia 12, quando era a PSP. Pois não, não é? Pois não ia dar problema de dinheiro também. Mas agora não sei. Pá, eu acho que. Numa forma de processo que está condicionada aos problemas do CGTP. Não, aquilo já devia estar a usar no sistema de São Paulo e com o CGTP, não. Que era ali que trabalha. Agora é isso mesmo. Isto vai ser muito. Aqui vai ser a primeira efeito, não é? Aqui não há problema de fazer a primeira efeito. Estamos a falar do que vai ser a primeira. Vai ser a batalha. Pois, ali já vai ser aquela que aparentemente vem dos nossos dias e para a foto aliás. Vai ser a foto aliás. Começa no Montevideo, vem de um outro mundo, o pé do Montevideo. Do quê? Desculpa. Montevideo. Lá em cima, não é? Não, espero que não seja lá em cima, senão não vai ninguém. Não vai ninguém. Montevideo junto à ponte do estreito. Não sei, eu não sei. Não sei o que tem nada. Não é um bocado. Está doido. Vou fazer a pé. E vai estar o tempo. Depois, aparentemente, acaba nos aliados. Casaco e a mochila. Hã? E a mochila. Pois, pois. Mas é como eu disse, nunca tinha dado feitiço das pontas. Feitiço das pontas, agora. Opa, pá, foi por causa dos 226. Mas deixaram piada àquilo. Porque simplesmente fizeram esta coisa de autocarro, mas não há uma justificação oficial para esta coisa. É só a questão. Hã? Ah, isto já é concreto há 2 horas atrás. E eles dão muita coisa que dizem, mas. O quê? É sim, é esta cena de autocarros, mas não há propriamente uma justificação do tipo. Porque é que já fizeram o que a pele agora desistiram, não é? Era suposto que eles agora terem que justificar isto, digo eu. Está bem, então, estão a ver. Olha, e hoje para decidir o que é que vai com justificar, não é? Marcaram os telemóveis. Era bom. Então, quando um ficava de piso e disse que estava a bandada. Vamos de bandar. E acabar. Não, olha, lá embaixo não estava a ouvir nada, estava ruído. É um ruído. É o Nobel da Paz, foi para uma empresa que supostamente desativa. É uma. Eles queriam. Não? Um dos candidatos. Para quem? Mas já sei, já sabe quem foi o vencedor? Opa! Um dos candidatos era o Putin. Era o Putin, já. Completamente. Só aquele gajo ser candidato. Depois, neste momento, já. Ele até ficou azul. Não, azul fico eu. Mas azul fico eu. Eu sei que o que era a cidade, estava para algum prédio qualquer. Estava. Era para o departamento de cultura, era verdade. A União Europeia ia ser Prémio Nobel da Paz, é passado a dar tiro na cabeça. Eu até. É muito bom, é muito bom. Deve ter um alto comissariado para acompanhar. Um alto comissariado. Depois a minha malta a ficar para mais baixo, se calhar.